tapa entre meus dedos. Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora. Eu sei que ela já tá em outro e que vai embora. Se existe consideração, sei que vai me ouvir. Só vou pedir desculpa. O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança, não estamos juntos. Porque eu estraguei tudo. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar criar um casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar, que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar. Supera, meu amigo velho, não vem mais não. Chã, chã, chã de avião. MBX Produções. Alô, Pipo. Só vou pedir desculpa. O nosso pra sempre acabou, novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança. E aí, bucho? Porque eu estraguei tudo. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando. Só quero o papai. Vou ter que superar criar um casamento, esperando que o tempo a pouco possa me curar. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando. Só um belo casal. Vou ter que superar casamento, esperando que o tempo me axe seu Bartone e Dona Lívia. Que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar. A gente não vai mais voltar.